330, Sala Golas 34, na minha escuta, Alfa Kilo Pátio 3, eu posso estar ingressando no pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, voo no 330. Voo 714, lugar da decolagem, 110 com 10. Autorizando decolagem, pista no 0, voo 714. 5317 é para a relaxa do Boeing, a Lima tem. Faz o gol, a Lima tem, 5317. Torre Salvador, boa noite, gol 606, autorização Maceió. No 606, só um minuto Maceió, já aprovado, nível 350, prepare a Puca. 350, Puca. No 714, decolado agora aos 36, controle 199, decimal 8, bom voo. Controle 199, decimal 8, grato, voo no 714. O voo 1330 vai ingressar parte principal até a posição remota 12 do pátio principal. Gente, pátio principal, remota 12, confirma? Afirmo. Gente, voo 330. 606, cópia. Cópia. Maceió 350, rota 358, decola no zero com Vasqueira, perfil da Puca, Jamo com, com transição Caju, 5433 transponder, controle da PR 199, decimal 8. Autorizado 350, da Peru 58 para Maceió, Puca, Jamo, Caju, 5433, 199, 8, gol, 1606. 17 que transponder? 5433. Correto, 05 portão, chame o condutor para o puxa assinar. Reportaremos já. IP 5317, 110 com 11, autorizada a decolagem. Decolagem autorizada, 5317. Identificação, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste altímetro no 012. Reporte localizador estabilizado, está autorizado final IS. Azul 4148. Ok, para 2000, ajustado no 0112, reportaremos quanto estabilizado na ILS. Azul 4148. Boa noite, 3226. 3226, boa noite, Natal, já aprovado 370, um minuto. T5317, decolado agora às 38, controle 1098, bom voo. 1098, controle 5317, obrigado. 3226, tá pronto, cópia? Prossiga. Natal 370, rota para o Zulu 10, decola no zero, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, 5424 transponder, controle opere 119, decimal 8. Autorizando Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, Pipar, aciona 5424, 119, decimal 8, da 3226. Correto, portão 08, chama o condutor para o puxa e acionar. Chamaremos da 3226. Torre, o gol no 330, tá faltando o balizador aqui na posição no 2. Que vou só chegar com o inferno. Obrigado. Salvador, boa noite. Bom dia já agora, objeto 6748. Bom dia, objeto 6748. Corrigiu, objeto 6746. Aciona identificação, desça para 3.000 pés, chegada à margem, ajuste 1012, é o número 2 na aproximação. Descendo para 3.000 pés, chegada à margem, 1012, o ajuste, objeto 6748. Pronto, para puxa, planeta. Sub mantém inicialmente o nível 360. Sobe ao 360, 5317. Chamou? Torre UTAN 3226, pronto para puxa e acionamento. Só um minuto, 3226. Da Guna 12 ainda está sem balizador? Acabou de chegar aqui, senhor. A gente está. Vai parar na posição agora. Ok. O TAN 3226 no portão 08, autorizado. Puxa, acionar, chame o táxi. Autorizado, chamaremos para o táxi TAN 3226. Secundária 12685, voo 1714. Salvador, boa noite, é Portugal Zero, do Porto. Portugal Zero, do Porto, will be ready, 10 minutes information challenge. Lisboa, level 370. Até fora. Just a minute, please, to copy. Nothing mais, Zero, do Porto. Controle o azul 4148. Estamos cruzando agora 4.400 pés para 2.000 pés, só confirmando liberado ILS. Inativo, está autorizado sinal ILS, reporte no localizador estabilizado. Reportaremos, graças. Muito boa noite, jogou no 896. Para autorização, João Pessoa, no 410, da frente da Charlie. Da Delta. Já aprovado, 370, do, número 2, Copa, só um minuto, gol no 896. Aguardando o 896. Portugal, zero, Tufol, Red Cop. Eu tô fora, correto. Salvador Lisbon, level 370, Away Upper Zulu 10, Natal, Dam Upper November 873, after follow of Lake Pennywood. Took off level 0, off take off left turn, Puka departure, and Zipa transition. Call code 5434, and control departure 119.8. Little Lisboa, flight level 370, Upper Zulu 10 until Natal, up November 873, departure route. Departure of runway 10, left turn, Puka departure, departure transition, squawk flight 434, and the ATC is 109.8, that's all 024. Correct, deep level, call me to push and start. I call it to push and start, that's all 024. No, it's not in my copy. Autorizado táxi Juliette Alfa, repórter do ponto de espera pronto, 1012 no ajuste para 3226. Táxi Trigel via Juliette Alfa, ajustando 1012, reportando pronto no ponto de espera, tá? 3226. 1896 na escuta, tá pronto, cópia? Para o push, acionamento, gol 606 no 5. Gol no 606, estou com o Airbus para passar a retaguarda da aeronave. Assim que ela livrar, está autorizado e chame o táxi. Pois vai, após Airbus, autorizado para chamar o táxi. Gol 606. O 896 está pronto para agora. João Pessoa 370, rota pelo Whisky 58, decola no zero, curva esquerda, subida Puka, Jamo, com transição Caju, 5430, transponder, controle da pele 1.9.8. Porque vou usar 370 para João Pessoa, na Upper 58, na Puka, Jamo, transição Aracaju, 5430, transponder, controle 7198, 1896. Portão 10, Jamo com pronto para o puxa acionar. Vamos lá. 520, identifique, chegada Mari, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, reporte localizador estabilizado. 320, hora seguinte, descida para 2.000 pés, chegada Mari, ajuste no 012. Web 6746, desça para 2.000 pés, autorizado o final ILS, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, autorizado ILS, reporte estabilizado, objeto 6746. O 48 foi autorizado a 10, 100 graus com 10. Livre pouso para o 41 no 48. Estamos passando no momento externo. Gente, tá baixado travado? Em 2 segundos. Agora, baixado e travado. Gente. Tio, tá liberado a velocidade, 3520. Tem velocidade, 3520, obrigado. 3226, ponto de espera da 10, decola de imediato quanto possível. Ok, observando azul, após o azul agilizando manobras e aguarde para a liberação da pista para iniciar. 3226. Ok, autorizado ingresso após o azul e aguardamos para liberar da 3226. Gente, 6746, está autorizado o final LS, chame agora a torre, número 8612. Está autorizado o final LS, gente, 6746, chame a torre, 6726. Outra está livrando à direita, Alfa Kilo para o pátio 3. Salvador, bom dia, gente, 6746, foi LS. Gente, por aproximação, informarei pista livre web, estou com um Airbus que já vai iniciar a decolagem. Aceite nossa escuta, 6746 da Bavi. 3226, liberada a pista, autorizada a decolagem, 110.8. Autorizada a decolagem, 510, tá? 3226. Boa noite, gol 1606, 170 a bordo, autonomia 2 horas e 48, alterna Salvador para o táxi. Juliette Alfa, reporte pronto, fundo de espera, o ajuste no 012. Juliette Alfa, reportará no ponto de espera, 1-0-1-2, gol 1-6-0-6. Pouso autorizado, 1-1-0 graus, com 10. Está autorizado de repouso para a 6746. Decolado agora, 5-4, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 1-1-9-8, muito obrigado, boa noite, está 3-2-3. Controle, boa noite, está 3226, passando 2000 pés. Está 3226, contato radar, submantenha nível 370, saída pública. 3226. Gol 1606, próxima foto de espera, pronto, avisar com o tráfego na final. Pode o tráfego da web ali mantém. Pode o tráfego da web, a linha mantém 1606. 6746 da Web, solo agora 56, direita na minha escuta. Bem-vindo, prossiga Alfa, aqui no pátio 3, observando o pátio 3, sinalizadores. Levando agora a direita na sua escuta, objeto 6746, vai, tá? Alfa até o pátio 3. Suba e mantenha o nível 350 inicialmente, aguardando contato com o Recife. Para 350, tá? 3226. Pista liberada, autorizada a decolagem, 110 com 12. Pista autorizada a decolagem, o gol 1606, tá? Decolado agora, 58, controle 119, decimal 8, bom voo. 698, obrigado, um excelente serviço, até a próxima. O TAN 3226, chame Recife, frequência 1255, alternativa 26, decimal 85. 2545, 2685, boa noite, TAN 3226. Boa noite. Última meia no 10 para tudo, segue essa chamada. Autorizado, portão 10, chame táxi, 896. Boa noite, gol 1606, decola. 606, contato radar, subir, manter o nível 350, sair da PUCA. 350, sem restrição, na PUCA, gol 1606. Pátio 3, sente, posição aí deve ser no pátio 3, alguma posição remota do pátio 3, fica atento aos sinalizadores, Web. Sente, lado do TAM. TAN 3170, aciona identificação, chegada a Mari, desça para 2000 pés, o ajuste 1012, reporte estabilizado no curso localizador TAN 3170. Identificou, desce para 2000 pés, 1012, TAN 3170. Ele 3520, autorizado sinal LS, chame a torre Salvador em 1862, bom pouso. 18612, completando, tá 3520, obrigado, até já. ITAP está autorizado. ITAP, obrigado. Salvador, zero to four, ready for pushing start. MT position, have the truck behind of you and to wait my, your clearance, Portugal 024. Copy, standing by, MT position, Portugal 024. Torre Salvador, boa noite, tá 3520, passou Simbra, baixo, travado. Pouso autorizado, 3520, 110 com 12. Livre pouso, pista 10, tá 3520, obrigado. Parque Gol, 896, com 1907 a bordo, 2h58 de autonomia, encerrando Fortaleza. Dado Juliette Alfa, reforço crono no ponto de espera, ajuste 1012. Juliette Alfa reportando no ponto de espera, pronto, 896-02, o Portugal 024, approved your push and start up gate 11, contacts. Push and start up gate 11, Portugal 024.